Íntima Fração, emissão TSF RJC. Noites de domingo para segunda-feira, até às 2 horas. Sempre pouco para dizer, muito para escutar, tudo para sentir. rapidamente, tudo passa a ser não mais que memória. Uma memória sem princípio nem fim que nos faz andar, desde sempre, à procura de alguma coisa de raro e de indefinível. Em que lugar da noite canta o rouxinol? Em que tempo o insuspeito sobrevive ao imperceptível? Que diz essa ave de voz azul? O que é que busca ou alcança o seu cantar de cego? O rouxinol anônimo é a própria noite que em silêncio brilha, a clara noite, como um sonho futuro e verdadeiro. Lugar da noite canta o rouxinol. O silêncio está carregadíssimo. Paira sobre mim o invisível só por momentos entrevisto. Ronda-me o inaudível só por vezes escutado. A impressão que se tem no limiar do despertar, quando os esforços impacientes que fazemos para adormecer e retomar um sonho agradável só servem para sublinhar a impossibilidade de reconstituir o estado anterior. Last night I lay trembling, the moon it was alone. It was the end of a love, of a misery and woe. And suddenly above me, her face buried in a light, came a vision of a beauty. passado fica velho, o presente já é passado. Só o futuro é possível. See that? after all those years. You said hello, time has been a friend. In the town we had a home I went. I'm so alone again. I miss the Bauhaus chair. I miss the Bauhaus chair. I miss the Bauhaus chair. Thank you. possível chegar, não é possível deter-me. É para o labirinto que falo e a linguagem responde-me. Assim posso entender o murmúrio das lâmpadas. Cada palavra é um ato com que avanço no escuro. Estou mais perto da terra, de uma árvore, de uma erva, e os meus dedos sentem as raízes do obscuro. Thank you. Íntima Fração, segunda parte, até às 14h. Tradição só surge quando o desejo ou a visão do futuro necessita de uma base onde se apoiar. O futuro inventa o passado. A candy-colored clown they call the Sandman tiptoes to my room every night, just to sprinkle stardust and to whisper, go to sleep, everything is all right. I close my eyes, then I drift away into the magic night. I softly say a silent prayer, like dreamers do. Somebody's gotta love you. Somebody's gotta care. Someone's out in the darkness, so you might really not despair. You can hop amongst the pebbles. You can scratch around in clay. You may cure to find a conscience, but to him that's not a way. Oh, someone's gotta love you. There's a cannon in your hands. There's a history rich in genocide, and a voice to fuel your mind. In a town where cars are diamonds and hunger is the key, someone's gotta love you. Quebrar o fino gelo da distância, agitar o humor no ar da intimidade, espreitar apenas, por entre os sons, cuidadosamente, o suficiente para vos surpreender, revelando-me. I am not the type of dog that could keep you waiting. Run a carbon black test on my jaw, and you will find it's all been said before. long on the rest. It's easier and better to just beat it from the chest. Desire. I could walk into this room. Desenrolam-se interrogações, escuta-se o vento, alonga-se o som na distância, sempre à espera de uma resposta, de um sinal, da intimidade de uma esperança. Estados de felicidade, a mitologia, os rostos trabalhados pelo tempo, certos crepúsculos e certos lugares querem dizer-nos algo, ou algo disseram já que não deveríamos ter perdido, ou ainda estão para nos dizer algo. Esta iminência de uma revelação que não se produz é, talvez, o facto estético. E todavia, para lá das vozes cada vez mais confusas e indistintas, cria-se um nível a partir do qual essa absurda traição do tempo deixa pura e simplesmente de existir, para tudo não ser mais que memória. Uma memória sem princípio, nem fim, que nos faz andar desde sempre à procura de alguma coisa de raro e de indefinível. A candy-colored clown they call the Sandman tiptoes to my room every night, just to sprinkle stardust and to whisper, go to sleep, everything is all right. I close my eyes, then I drift away into the magic night. Don't want your love anymore. I'll never let you go. Why? Because I love. que acontece com a música, a fala e outros sons naturais ou artificiais quando cessam de se produzir? Até que ponto os ruídos de outrora diferem dos de hoje? Quanto guardamos na memória daquilo que escutamos? Que significados e emoções se ligam aos sons do passado? Porque é que os sons familiares nos causam nostalgia? Que sons consideramos antigos? E porquê? A capacidade de reencontrar os sons passados é um tema constante da literatura fantasiosa. O Barão de Munchausen descreve um inverno tão frio que gelou as notas musicais dentro da trompa de um caçador. As notas só puderam ser ouvidas na primavera seguinte. O Pantagruel de Rabelais, ao navegar pelos confins do mar gelado, é tomado de espanto quando escuta, sem nada ver, um grande estrondo de canhoneio, balas, gritos e lamentações humanas, estrépito de armaduras, choques de machados de combate, relinchos de cavalos. Eram os sons de uma grande batalha ali travada no inverno anterior, que se haviam congelado no ar e só agora caíam no chão e se tornavam audíveis com o degelo. Em O Jogo de Contas de Vidro, Hermann Hesse fala de músicos e menestreis ambulantes, cujos laços místicos com eras e culturas passadas os habilitavam a interpretar a música de épocas antigas de modo perfeitamente autêntico, como se desconhecessem por completo os estilos e virtuosismos posteriores. Um visionário da arqueologia imagina que, assim como o som gravado nos sulcos dos discos, as vozes dos pedreiros de outrora podem ter ficado entranhadas nos sulcos das antigas muralhas e templos e só esperam uma agulha adequada para voltar à vida. O desejo de recuperar a história sonora mostra bem como é grande o poder dos sons em nos transportar ao passado. Basta ouvir ou mesmo lembrar uma melodia conhecida para que nos recordemos de cenas há muito esquecidas. Diz-se que às vezes as canções infantis provocavam crises fatais de nostalgia nos soldados suíços que serviam na França e na Bélgica durante os séculos XVII e XVIII. Cantigas singelas, usadas para guiar os rebanhos às pastagens alpinas, faziam reviver lembranças da terra natal. Segundo o Dicionário da Música, de Jean-Jacques Rousseau, a música age como signo rememorativo. Para o ensaísta suíço Jean Starobinski, a melodia é um fragmento do passado. Faz reviver na imaginação toda a nossa vida anterior. Thank you.

Somos qualquer coisa, quebrar o fino gelo da distância, agitar o humor no ar da intimidade. Não, espreitar apenas, por entre os sons, cuidadosamente, o suficiente para vos surpreender, revelando-me. Fração.